6113, decolar 243, chame controle 19 decimal 8, bom voo. 198, 6113. Boa. 3305, táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, outra 3305. Controle, Oxenar 6313. Alfa 6313, contato radar, subo 360, saiu do El. Confirme 6313, autoriza direto da El. Autorizado direto da El, Oxenar 6313. Direto da El, 4209. Boa noite, Azul 4209, Caracol, que é chame torre 1 no noite, sinal 6. Obrigado, eu também. Torre, boa noite, Azul 4209. Torre, você escuta para cópia 380, conf. Recente saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. A linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus, com 7 nós. A linha decola da 1-0, está 3-1-5-2. Alô, 4209, pronto para a cópia? 3-1-3. Vente para a geleia da gráfica, 3-1-3. 0, via Pesulu 1-6, saída da El, Leda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 1-9, decimal 8. Aciona 5-5-4-7, coteja. Confins autorizado 380 no perfil da El, Leda Brida, decolando a pista 10, primeira curva direita. 5547 transponder, 198, controle azul 4209. Confirmando, transponder 5547. 5547. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Salvador, boa noite, Oxenar 6224, informação ECO. Oxenar 6224, acena identificação via MAN, desce para nível de voo 050. Identificou a MAN 3152, decolado aos 47, em controle 1 na decimal 8, bom voo. 198, grato, uma boa noite, seu bom dia. Decolando, muito boa noite, Altair 3152, decolando, se escuta, liberando, muito certo. T3152, contato radar, Cibol 3, correção 290, Puca Aracaju. 290, Puca Aracaju, na 3152. Chanel 6303, chame Recife, 125, Uno, alterne 13325. 125, Uno, 13325, 6313, boa. Boa noite. Chanel 6224, desce para 3.000 pés, ajuste na 015. 3.000 na 015, 6224. T3178, acena a identificação, chega na mar e desce para nível de voo 050. 050 na mar, e aí, a sua na 3158. 3178. 3624, desce para 2000 pais, ajuste na 095, autorizado ILS-XAI, pista na 0, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado no ILS-6224. Sandra, 152, chame Recife, 12685, alterne 13365. 2865-3365, da 3152. Controle 6224. PC. Pistando. Chanel 6224, confirme estabilizado. Positivo. Chame torre 1186. 186. Eu chamei 6224, passando externo, baixado travado. 3178, controle. Prossiga, 3178. Confirme, está efetuando algum desvio? Afirmativo, informou três vezes a medida de contato com a senhorita, só voando para 45 para buscar informações. Agora sente, aposta um retorno de desvio, está 3178. Voltar a voar na zona 3178. Poderia confirmar se está chovendo? Chuva leve aqui, no momento. Obrigado. sinal no zero, ventou no 00 graus, como 0 nós, altímetro no 0, no 5, pista úmida. Pista úmida, 624. Fazendo 70 para 50, sem referência prosseguiu, tá? 3178. 3178, desce para 2000 pés, ajuste no 0, no 5, rapaz estabilizado. 2100, rapaz estabilizado, 3173. M224, solo ao 01 no livre à direita, táxi nessa sequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Afirmativo, reporta antes da Juliette via Alfa, 6224. Oi, Salvador, tá 3305, informação Eco, nível 330, para Recife, gentileza. Sempre saída prevista Puca, transição Caju, aguarde cópia. Puca, Caju, aguardando. Azul 4209 para o táxi, Alter Megaleão, 3 horas e 15, 9 e 7 agora. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, chama o ponto espera, 4209. O 6224 permanece na sua escuta ou mantém o sol? Táxi nessa frequência. Nessa frequência, 6224. Confirmando somente, é Juliette Alfa, ponte 1, confere. Vicente, Juliette, portão número 1, 6224. Mantive a aeronave esquerda, hein? Saindo. Tiver dar passagem ao azul, rapaz, segue para o portão 1, 6224. Afirmativo, então dá passagem ao azul, depois entra. Obrigado. Aguarde transferência para a torre. Bravo 083, good evening. Escocadente, Vabon Ferrari, descend to 4000 feet, QNH 1015. Vabon 0015, Bravo 0015. 3178, complete aproximação, torre 1186. 286, obrigado. 309, linha decola da 10, vento 100 graus, com 9 nós. Linha decola do 04, 2. Torre Salvador, boa noite, Jotan 3178, 3 milhas externas. Jotan 3178, reporte externo. Passará. Passou externa agora, baixou e travou, tá? 3178. Sente vento 1110 graus com 9 nós, altímetro 10 no 5, teto estimado no 1000 pés, é parte campo à vista. Gravizal 3178. Confirme visual? Negativo, é ponto visual. Sente. Azul 4209, decolada ao 08, controle 19, decima 8, bom voo. 198, obrigado, 4209. Controle, boa noite, Azul 4209, perfil da EL, nossa escuta. Azul 4209, contato radar 380, saída da EL. 380 da EL, 4209. Visual agora, visual 710, eu tô 3178. Sente livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 5. 615 livre pouso na 10, tá 3178. Salvador 3305, o senhor chamou a gente para autorização? É prevista pouca transição, Caju, aguarde para a cópia, o 3305. Ah, afirmativo, a gente já achou que tivesse chamado a gente, obrigado. Solo aos 10, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartindo da Juliette. Mantivo, vai livrar agora na Juliette, tá? 3178. Repartindo da Juliette. Contrato da Juliette. 3305, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, saída Fuca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decima 8, aciona 5550, coteja. 330, Peruísque 58, para da Recife, Pucaracaju, no decolador 90 com curva esquerda, 198-5550, transponda, tá 3305. Pra ficar pronto para pushback e acionamento. Gente, autorizado, chamar o táxi. Bora, táxi, tá 3305.